paredão da Mercúrio. Ó, vem. Aleia desse cara que tá ali no quarto andar, espendurado, tentando se jogar. Fiquei sabendo, foi caia da tua mata. A desgraçada fugiu com o carreteiro. Ela vivia na porta do cabaré. Os seus amigos tentaram lhe avisar, mas meu amigo, cê pode sair dessa. Saia dessa agonia e venha pra amizade um par. Desça daí, seu corno, desça daí. Desça daí, seu corno, desça daí. Desça daí, tipo, no que há. Você tomou, foi caia, não foi asas pra voar. Desça daí, seu corno, desça daí. Desça daí, seu corno, desça daí. Desça daí, chifru, do que há. Você tomou, foi caia, não foi asas pra voar. Nossa, galera, que tom com o Naldo aí no paredão. Chum, paredão. Junto, paredinha RP. É, paredão Esmeralda. Paredão FM. Bora rochar. Qual é a desse cara que tá ali no quarto andar, espendurado, tentando se jogar? Fiquei sabendo, foi caia da tua mata. A desgraçada fugiu do carreteiro. Ela vivia na porta do cabaré. E os seus amigos tentaram lhe avisar, mas meu amigo, cê pode sair dessa. Saia dessa agonia e venha pra mesa de um bar. Desça daí, seu corno, desça daí. Desça daí, seu corno, desça daí. Desça daí, chifru, do que há. Você tomou, foi caia, não foi asas pra voar. Desça daí, seu corno, desça daí. Desça daí, seu corno, desça daí. Desça daí, chifru, do que há. Você tomou, foi caia, não foi asas pra voar.